4, Rio Quebec Serra. CDZ passando agora 1-8-0. Objeto 5728, chame Recife, frequência 1-2685. 2854. 191, chame Recife, frequência 125-1. 251, 3191. Bom, boa tarde, bom trabalho. Obrigado, tem um bom voo. Até a próxima. Acabou tudo, estamos de volta aí. Falou. Poderia confirmar a pista molhada para o 6721? Negativo, a pista se encontra seca. Copiado, 6721. Alterna Salvador 5240, identifique. Distância 0800, forma que pode manter 2509, atenção. Ok, gente. Confirmando que a bordo. São 39 o POB, autonomia 4h20, alterna Salvador. Táxi, até a saída do pátio 3, o 3. Até a saída do pátio 3, 5290. Objeto 6721 no solo de Salvador 24, direita ao livrar, chama o solo 121, 19, até daqui a pouco. 219, até já. Copiou, acelerando, mantendo high speed até o externo. Não sei se vai ser até o externo não, mas manter a high speed. Positivo, até a sua mandagem reduzir. Alfa vai reportar as suas ideias, né? Serra, o vento no 40 graus, com 1-0-9, altímetro no 020, livre decolagem, pistão 7. Tem 490, reta agora do azul, ponto perto 286, 1020, boa viagem. Tem braço, bom dia. Tá 2 está autorizado LS, azul 4076, se possível mantenha a high speed. 2020 com high speed, até 70. Controle, boa tarde, tá 3804, mantendo 190, centro da Oscar. 3804, deixe mantenha o nível de voo 070, reduza para 2509, 1020 o ajuste, número 3 na aproximação. Vai Afirmativo, já mantendo 250, descendo para o 070. Mi 20, o ajuste. Meia mil, 1020, pode ver. Controle, boa, é o Kilo Quebec Serra. Boa tarde, Kilo Quebec Serra. Direto Barra Grandes, subindo para mil pés, reporte 20 milhas fora. Eu vou manter o corredor, meu amigo, mil pés, obrigado. Afirmativo, então mantém mil nos corredores, reporte farol da barra. Bota a gente, é. Informo chuva se iniciando sobre a cabeceira 28, ok? Informação 754, acione identificação. Chegada Mari. Desse mantém inicialmente o 080. Identificou Mari 080. O trip 5240 vai descer agora para 4000 pés. O ajuste no 020. 4000 no 020, passando. 3804, desça até o nível de voo 050. 050, 3804. Gol, ONU 754, desse mantém o 060. 060, ONU 754. Após o Embraer da Azul, ali mantém cabeceira 10, após o Embraer da Azul. Pai Uniforme, Foxtrot, Foxtrot Serra, prossiga. Estou plano aqui na sala ES, comandante. O transponder 5557, por gentileza. Já trocou, pode chamar o 208? Afirmativo, bom voo, boa tarde. Obrigado, amigo. Boa. Para ingresso na CTR, Salvador. Controle, muito boa tarde. Azul 4463, Nadael, cruzando 1800. Tripico. Trip 5490, livre decolagem, pistão 0, vento no 50 graus com 10 nós. Aqui, vou manter a saída. Ok, gente. 740, tá com 79 a bordo, transmite 4 horas e 5 alterna, ponto de táxi. 741, no limite táxi, Patinga Alfa, ponto espera, 1862, 1020, boa viagem. Índia Alfa, ponto espera, 1862, 1020, vai 1741, boa viagem. Trip 5490, decolou na sua escuta. 5490, contato radar, submanteu 160, saída Momo. 160 na Momo 5490. Senhor, por gentileza, libera a gente da restrição? A restrição de cruzar o nível 110 a 15 milhas? Afirmo. Está liberado, comando. Muito obrigado. Trip 5240, desça para 3.000 pés, 1.020 o ajuste. Número 2 na aproximação. 3.000, número 2, 2 a 0. O TAM 3804, desce e mantém 4.000 pés, altímetro no 020. Matrícula 4.000, 3804. Frequência livre, 1345 até o retorno, que tem que ser. Boa tarde, autorizada a linha de decolar, pista no zero, vento 150 graus, com 11 nós, web 6741. Estabilizou o LF 4076. Trip. Azul 4076, autorizado o sinal LF, chame agora a torre no 862. 86, Azul 4076. Trip 5240, desça para 2000 pés, autorizado LF, reporte localizador. 2000 pés, então ala localizador. 5240. Então 3804, desça para 3000 pés, autorizado o localizador, reporte estabilizado. 3804, cliente para 3000. Salvador, boa tarde, total 9883 com a Oscar. Total 9883, identifique chegada a Mari e desça até o 060. Mari identificou a 060. Salvador, Azul 4076, passo externo, baixo travado visual. Azul 4076, tráfego avistado, livre pouso, pistão 0, vento 140 graus com 13 nós. Livre pouso, 4076. Webjet 6741, 935, decola, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia, 6741. Controle Salvador, muito boa tarde, 6741, no perfil da EL 1600. Objeto 6741, no contato radar, mantém o nível 340, mantém o perfil da saída da EL. Gente, mantendo a escuta quando possível, eu vou de nada, medo ou qualquer coisa do tipo. Azul 4463, chame Recife, frequência 125, décima 1, alterne 3325. 351-3325. Uno 754, reduza para 210 nós, desça para 4 mil pés, 2020, número 4 na próxima. Ok, reduzindo 210 para 4 mil com 2020, eu vou Uno 754. Realizador do trip 5240. 5240, autorizado LS, torre 1-8612, bom pouso. 8-6, obrigado, uma boa tarde, um bom serviço, muito grato aí pela colaboração. Pro 4076. 1-40 graus com 1-3 nós. 3804, chamarei no ILS. Gol 754, desce para 3 mil pés, reduz para 1-70 nós, aponte localizador, agora número 3 na aproximação. 3.000, redução 170, reportaremos localizador 754. 2.0, reporte quando baixado e travado, aguardando pista livre. Reportava baixado e travado, aguardando pista livre. 2.0, muito boa tarde, gol 941, vira 180 para 1.60. O 941, identifique, chegada Mari, desse mantém o nível de voo 050. Aí tem, chegada a mar, descendo para o 050, com o 941. Total 9883, desça para 4 mil pés, 1020 ajuste. 1020, 4 mil pés, total 9883. Tá, 3804, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo para o mínimo agora então, 3804. 754, inicie redução para aproximação. Iniciando para mínimo. O Gono 754. 129, entrado. Baixou e travou, trip 5240. Tráfego avistado, livre pouso, pistão 0, vento 140 graus com 12 nós. Ciente, livre pouso, trip 5240. Para informação, o trip não chove sobre o campo, negativo chuva apenas no setor norte, ok? Ah, muito grato, Silvio, muito grato. quatro, autorizado final LS, torre 1-8612. 8-6, obrigado e boa tarde, 04. Desce para 2 mil pés, autorizado LS, reporte localizador. 2 mil autorizado, reportaremos o localizador, o Google 1754. Oi, Salvador, muito boa tarde, TAN 3804. TAN 3804, modulando? Sim, Matil, 3804. Boa tarde, o altímetro 1020, número 2 na aproximação. Tráfego avistado, já embaixo travado? Afirmativo, baixar travado. Sente, continua a aproximação, número 2, aguarda pista livre. Andando pista livre, positivo. Para sua informação, negativo, chuva sobre o campo, chuva apenas no setor norte, a pista se encontra seca. Afirmativo, estamos avistando completamente, visual. Total 9883, informe indicada. LS, o Uno 754. 754, torre 1-8-6. Uno 1-8-6, grato. Natal, 9883, Salvador. 9883, eu escuto. Qual a indicada, comandante? 230, podemos aumentar ou diminuir, o senhor que sabe. Se o senhor puder aumentar, eu agradeço. Flapa, 270. Solo Salvador, boa, 3520, livrando. 5240, Alfa, Quilo, Pátio 3. Alfa, Quilo, Pátio 3, 5240. Boa tarde, 1020 no altímetro, número 2, aguarde novas instruções. 1020 aguardando, voo 754. Da 3204, atenta pássaros na final da 10, livre pouso, pista 10. O vento 140 graus com 10 nós. Ok, livre pouso pro 3804. Frequência 125, décima 1. 251, 6740. Setor norte, pista seca. Número 2 na aproximação, já embaixo travaram? Afirmativo, baixo travou a 1 milha dentro da terra, 1020. Aguarda apenas a pista livre, autorização de pouso. Aguardando, graças a Deus. Desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 2000, reportado no localizador, total 9883. Trip 5490, chame Recife, frequência 126, decimal 85. 1-2-6-8-5, trip 5490. Gol 1-7-1-9-4-1, desça para 4000 pés, ajuste 1-0-2-0. 4000-1020, 4-4-1. 3204 no solo 43, direito ao livrar 121 décimo 9. Direito ao 1219, tá 3804, grato boa. Ô, tá 3804, só pra informação, entrou um chuvisco aqui na cabeceira. Sobre a cabeceira ou onde se encontra agora? Não, desde a cabeceira, senhor. Muito grato pela informação. Bom. Gol no 754, qual foi a informação do colega? Afirmativo, grato. O vento no 50 graus com 11 nós, livre pouso, pista no 0 gol no 754, tentando a pássaros na curta final. Ok, livre pouso na 10 gol no 754. Pássaros estão bem no eixo da final. Grato, campo. Passaredo 2230, desça para o nível de voo 050. 050. Juliette, portão 11. Juliette, 11, 304. Sete, cinco, quatro, no solo, 45, direita, 121, décimo 9. Direita, 219, grato. 941, desça para 3000 pés e reduza para 2109. Número 2 na aproximação, reporte localizador. Uniforme, reporta o localizador, com o 941. Papai Uniforme, Fox, Fox Serra, Salvador. Acionado o código 0121. Confirma, Salvador? Tem indicação aqui de 2000. Tá 22 milhas na radial 324 de Salvador. Comandante, quem recebe é Pai de Santo. Estou aqui já identificado o senhor a dois, a, com 0121. Voo 941 vai fazer um pequeno desvio à esquerda, aqui de São Paulo. Livre desvio. Graças, 941. Meia, identifique, chegada a Mari, desse manter o 050. 050, motor 9883, estabilizado e ajustando a aeróbica. Total 9883, autorizado final LS, torre no 862. 1-1-8-6-12. Torre Salvador, boa tarde, o total 9883, baixou e travou, avistando a 1-0. Total, confirmando, já baixou a travada? Afirmativo. Tráfego avistado, livre pulso, pistão 0, vento 140 graus com 0 nós. Informo o chuvisco sobre o campo, porém a pista ainda se encontra seca. Perfeito, então vou estar autorizado para o total 9883. A identificação chega bom, inicialmente desse até o 090, devido ao tráfego. Sua posição 11 horas, a 12 milhas, mesmo rumo, passando 80. Bem, esse é também está funcionando, ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom. No localizador? Firmativo. Apesar do final S, correu no 8 minutos. Pode ser a rua, já acabou.